Atlântida, Atlântida, Atlântida. Ouvindo a grande rede Atlântida em todo o sul do Brasil. E muito obrigado também pela sua audiência pela internet. Mais de 15 mil pessoas nos escutam neste momento. Temos mais de 2 milhões de acessos no site da Atlântida no mês de junho. É motivo para comemoração. Como vão os amigos do Pretinho? Fala, KG! E aí, bom final de tarde! Fala aí, Marcos Piangers! Belezinha, galera! Maurício Amaral! Viva sexta-feira! Fala, Porazinho! Oi, boa noite! Estamos chegando com a telefonia imbatível do Big. Vamos juntos até as 19 horas, entretendo e informando a audiência da grande rede Atlântida. E é com muito orgulho e prazer que eu anuncio hoje a volta do homem Davi Coimbra! Davi Coimbra! Davi Carra de Bicha! Davi Carra de Bicha! Davi. Davi. Davi. A gente sabe contar com saudade de ouvir isso. Eu imagino, Davizinho. Imagina a gente chegar a sonhar. Nós que estávamos aqui com tudo que é nosso por perto e tudo mais, estávamos com saudade de ti e do Potter. Imagina vocês lá com tudo longe, né? Falamos muito de vocês lá. De nós ou em nós? De nós. Detalhadamente ou não? Falou da gente para umas mulheres lá. Vocês têm que conhecer um cara. Nós conhecemos muitos negros altos, fortes, espadaúdos. Foi para eles que nós falamos de você. Ah, que beleza. Ô, Davi, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui a rodada dos destaques comentados do Clique RBS. Pô, depois a gente quer te ouvir muito sobre as tuas impressões sobre a África do Sul. Não teremos os flatos do dia hoje justamente pra te ouvir, tá, né? Bom. A gente quer teremos sim os flatos do dia. Coisa importante. Não vem com essa. As impressões digitais da Copa. Vamos lá então, rapidamente, com os destaques comentados do Clique RBS. O dólar tem terceira baixa seguida e fecha a semana a 1,76. Feito! E o euro tá valendo 2,22. Aí. Marcos Piangers, comentário. O que acontece é o seguinte: a economia vai pro saco, né? Vocês sabem que a economia vai pro saco. Logo. É um mês, um ano, um semestre. Olha, talvez a gente não esteja conversando daqui a 2 anos. É porque o porto seguro da economia mundial sempre foi os Estados Unidos, que é o único país que honrou todos os seus compromissos, enfim, sempre que dá algum problema. Porque eles que criam os compromissos, né? Sempre que dá algum problema, todo mundo compra títulos americanos, o tesouro americano, porque os Estados Unidos é o país que sempre honrou, só que agora os Estados Unidos não vai mais honrar. Tá no calote. Porque os Estados Unidos tá imprimindo dinheiro e tá dependendo da China, cara. A China! Tá dependendo, tá na mão dos chineses. Hillary Clinton vai lá pra lamber os chineses lá. Ficar na mão da China não é fácil, cara. Então tá tudo um caos, cara. Então o dólar tá caindo e assim vai, meu. E aí é a hora do Brasil, por aí, quando nós ficamos na mão da China? Qual é a tua sugestão como economista, Piangers? Cara, é... colchão. Colchão? É, segura na mão de Deus e vai. Tá, não, mas tu diz colchão é tirar o dinheiro de instituição financeira ou guardar dinheiro? Olha, eu posso influenciar muitas pessoas, sabe que a minha opinião, ela... Cara, pelo menos causando... pra mim é bem importante, porque tu já me deu exemplos de estar... correto em outras ocasiões. É, a par do assunto, cara, exatamente. Olha, eu colocaria o seu dinheiro num fundo atrelado à Selic, que só aumenta, né, pra conter essa inflação. Ah, um CDB. BBB? É. Tudo bem, mano. Um fundo tradicional. Eu tô todo arrepiado, cara. É impressionante. Não, o guri é bom. O guri não é só essa carinha bonita. Ele é mais do que isso. A Selic vai subir, né? A Selic tá subindo, né? Pra conter. Maldita Selic! O que é a taxa Selic, Marcos Piangers? Pra minha mãe, por exemplo, já tá com quase 60 anos, quase 70 anos e não lembra. É a taxa de juros, pô. É a taxa referencial de juros. Isso me lembra uma piadinha. Não uma piadinha, uma verdade, na verdade, africana, que o pessoal tá comentando lá. Que antes, quando tinha o apartheid, né? Que chegaram o Josimar e outros jogadores do Brasil, tava chegando pro Josimar e o apartheid. Os caras, o negócio é a gente marcar aí de cima. Já é permitido o divórcio direto no Brasil. Vale, Grêmio! Vou explicar. A proposta de emenda constitucional permite que o casal se divorcie em apenas um ato. Desde 2007, o divórcio e a separação consensuais podem ser requeridos em cartório. Ou depois de um ato, exato. Sem juízo, entendeu? Isso. Certo, claro. Isso só é possível, porém, quando o casal não tem filhos menores de idade ou incapazes. Para reduzir a burocracia, um projeto de lei do Senado permite que os casais façam o pedido de separação e divórcio até pela internet. Tipo MSN, assim? Não, não, quero separar. Entra no MSN, quero me separar, já. Te dei fora. Chama atenção. Assim, já bota a frase, já bota o teu nick ali na frasezinha ali. Tô me separando. Aí vai bem rapidinho. Carros 1.0 perdem espaço para carros mais potentes. Os carros deste segmento, que já representaram 71% das vendas em 2001, caíram para 51% em janeiro. Aliás, de janeiro a maio deste ano. Se considerado apenas maio, a participação diminui para 49%. Cara, tem uma coisa que me irrita muito no trânsito. O que é, mano? É uma véia num carro 1.0. Meu Deus. Pelo amor de Deus, cara. E um véio num carro 1.0, não? Cara. Ah, então sou eu. Ô, Bessa, é o meu carro. Pinta demora uns 48 minutos para arrancar. Não, como? Pra dobrar uma esquina, ah, mais uns 30. Eu também, Maurício, eu também não aguento o cara. Na boca, o carro 1.0. Não sabia. Meu, carro 1.0 só existe no Brasil. A pedido do senhor Itamar Franco, que queria isso, reduzir. Maurício. Não existe carro 1.0. Não, Maurício, eu tenho um carro 1.0. Olha, é o problema, então, Maurício, cara, mas é um engano, azar, cara. É um embuste, cara. O Maurício tem preconceito, é o mais econômico, cara. Maurício, não. Maurício, é o mais barato, Maurício. Não é o mais barato. Maurício não pega mulheres com carro 1.0. É, Maurício, cara, nem homens. O carro 1.0 pode até ter sido criado pelo Itamar. É a maneira, o carro 1.0 é a maneira que a classe menos privilegiada, a classe menos privilegiada tem de botar sua família dentro do carro e passar o fim, o sábado em Cidreira. Obrigado, Potter. Obrigado, peraí. Ok, ok. Tá. Mas é por isso que o brasileiro engole tanto sapo, cara. Agora, o que não é possível, os caras têm carro 1.0 mesmo, cara. Eles estão levantados com vocês. Há 20 anos eu e o Cagi vamos pra Cidreira. Pergunta onde é que eles passaram o último pincel. Eu e o Cagi fomos pra Cidreira. Mas a questão não é essa. A questão não é. A questão é que um carro 1.0 não pode custar 40 mil reais. Ah, isso é verdade. Isso que acontece. Essa é a questão. Se tu quer fazer um carro popular, faz um carro popular a preços populares. Nenhum carro pode custar 40 mil reais. Eu acho que qualquer carro custar 40 mil reais é um absurdo. Começa por aí. É um absurdo mesmo. Começa por aí. Não, um carro que custa 40 mil reais pra fazer... Não pode custar menos de... Mas não custa, né? Cara, o carro... Como que não custa? Como é que o mesmo carro no Uruguai tu compra metade do preço? Exatamente. O carro que aqui vale 45, no Uruguai tu compra 26. Mas o meu carro 1.0 não custou 40 mil, custou 26. Ele comprou usado. Não. Então, comprei semi-usado. Sim, semi-usado. É, semi-novo. Cara, mas é típico. É que eu costumo ver pelo semi-usado. Semi-usado é uma categoria abaixo do semi-novo. Eu costumo ver pelo outro lado, não é semi-novo, é semi-usado. Mas 1.0 eu sou contra. Eu sou pastor de carro 1.0. Um dia tu teve um carro 1.0. Eu tive. Um Fuca, tu não pode falar isso. Ele era uma pessoa pior. Ele tá num patamar assim. Não é, cara. É porque... Os caras argumentam que é pra baixar imposto. Só porque hoje tu tem o teu carrinho. Não, quando ele tinha um carro 1.0, ele era uma pessoa pior do que ele. Muito pior. Cara, mas não dá pra ser assim, cara. Não dá pra ser assim. Deixa os caras carro 1.0 não é mais econômico? Não é. Não é mais. Tu precisa acelerar ele mais pra manter ele no giro mais alto que faz ele andar. Se tu compra um carro 1.4, tá, só porque eu vou perguntar pro meu assessor de Fetter, isso é verdade? Tá certo, Maurício. As pessoas se enganam comprando carro 1.0. Exatamente. Vou vender pro pobre. Tu tem que andar muito mais em segunda e terceira marcha pro carro render. Tu vai gastar muito mais gasolina. Olha, o meu mas as pessoas, não. O brasileiro engole tudo que dizem pra ele. Opa! Cara, é que assim, ó. O que é 1.0? 1.0 é 1 litro, né? 1 litro é a quantidade de gasolina... Cara, eu não vou nem começar. O mundo não tá virado. Nem começar, né? Eu deixa falando assim. De economia e vocês explicando sobre carro. É, tá virado zero. Mesmo, cara. Homem fica quase 2 meses com faca alojada na cabeça após briga tranquila em Criciúma. Opa! Briguinha bem tranquila. Briguinha tranquila, dois mesinhos. O vendedor ambulante Antônio José Torquato, de 41 anos, é só pacada. Soube da presença do objeto ao fazer um exame por causa de dores de cabeça. Ah, é, meu? O Torquato levou um golpe de faca na cabeça. Em uma briga e ficou com um fragmento de faca no cérebro. Imagina a faca. Tadinho do Torquato. Cara, eu vi a foto da lâmina, 15 centímetros. Cara, atravessado na cabeça do sujeito. Caraca, mano. 15 centímetros é metade de uma régua de 30 centímetros. É, né? O sonho do Porã. Ou uma régua de 15 centímetros. Ou uma régua de 15 centímetros. Mas então tu imagina, cara, e o cara com aquele troço cravado na cabeça. Impressionante. Andando por aí. A faca atravessou um osso na base do crânio e passou a 1 milímetro da artéria vertebral direita. Que se fosse atingida aí, ele não estaria mais conosco aqui. Já teria passado dessa pra uma melhor, o Torquato. Torquato dormia facada. Mal, esse cara dormia mal pra caramba. A consciência dele pesada. Ai, que dureza, hein, cara. Imagina cabecear uma bola. Cara, tu imagina o estadinho do cara quando a bola entrou. Não sentiu que a faca ficou lá. Durante quanto tempo? Dois meses. Dois meses, velho. Eu tô com uma faca que não me sai do cérebro. Não sai da cabeça essa faca. Imagina o cara entrar no banco e apitava. Pô, ficava nu e seguia apitando. Tá bem, cara. Esses eram os destaques comentados do Clique RBS. Que é isso, cara? Seis, Maitê Proença posa para ensaio sensual em hotel no Rio. Com todo respeito, mulher é o marido da Maitê Proença. Parece que tá separada. A Maitê Proença é muito bonita. Ah, é verdade. A gente recebeu hoje um exemplar. Da Playboy de 200 anos. Agosto de 96. Cara, que sabe beleza. Que a Maitê Proença, ela tem um escritório de advocacia, que é a assessora. Que é o seguinte, qualquer um que publica fotos da Maitê Proença ou que fala certas coisas de Maitê Proença, sem autorização de Maitê Proença, é processado por Maitê Proença. Por isso que eu falei que ela é muito bonita. Então, advogado, isso não é um elogio a Maitê Proença. Ah, tá bom. Pessoal, o Fetter precisa de advogado. 7h37, Lady Gaga vai à reunião com cinta liga e celulite à mostra. Cara, eu vi a celulite da Lady Gaga, olha. Sentou na brita. Sentou na brita. É mesmo, cara? Metralhadora. E cresceu na briga. E cresceu na briga. Verdade. Se ela não fosse famosa, já tinham prendido essa desgraçada. Sim, né, sim. Com certeza. Ah, não, vai sair com esse salto, com esse cigarro de óculos de cigarro, cara. Cabeça de lagosta. Prende essa louca aí, cara. Que isso, cara. 8h11, Fiuk se muda pra São Paulo pra morar com o Fábio Júnior. Acabou! Agora... Não vai ter mais mulher liberada em São Paulo. Agora ele vai aprender, realmente. Assim. O Fábio Júnior separou recentemente da Mari Alexandre. Você imagina, né? Os dois liberados ali. Fiuk que é o filho dele. É, o bonitão. Ele se chama Fiuk mesmo? Rory! É apelido? É o cara da banda Rory. Acho que é Fiuk, né? Rory! O cara se chama Fiuk. É Fiuk. Não, mas não é Fiuk o nome dele. Tomara que não seja. Não, ele tem o nome. Esses artistas são assim, né? Por exemplo, você é o Porã, não bota nome de Fiuk no filho dele. Não. Apesar de o Porã se chamar Iglesias. Sim. O teu pai era um artista. Por isso que eu não compliquei, né, Davi? Bem facinho. 9h, peço mais uma salva de palmas. Paula Burlamac vai à estreia de musical com o Wes. Muito bem, hein? Burlamac que tinha dado um guampis no ex no carnaval, né? O mesmo? Nesse aí, deve ser o ex. Voltou aí no corpo, mas gosta. Mas o cara... É gostar, tem um bom motivo pra voltar. Voltou meio ferido, gostar, né, cara? Né? Já dizia o Juca Chaves. Eu sou cornudo, mas eu sou feliz. 10h56, Shakira brinca com o Leãozinho. Pessoal, Juca Chaves no Google, tá? Sul-africano. Ó. Tu viu a Shakira lá, Davi? Pessoalmente. Não, mas eu vi o Leãozinho. Gosto. Verdade, também brinquei com o Leãozinho. Leãozinho, talvez o mesmo Leãozinho que Shakira acariciou Eu acariciei. Oh. Sim, sim. Acariciar o leãozinho. As mãos estiveram no mesmo lugar. Não deu uma madeirinha pro não, apenas passei a mão na juba. Ele não tinha juba, ele é muito pequenininho, mas... passei a mão no leãozinho e o leãozinho... tenta morder a gente. É mesmo? Tenta morder. É brinquedo, ele quer brincar, é um filhotinho. Mas é um leãozinho do tamanho de um cachorro. Um cachorro de bom tamanho. Certo. Forte. É, forte. A pata dele é um troço assim... Raquete. É uma munheca, assim, um troço. É, mais ou menos isso. O tamanho da munheca do Fetter ali. Corta as unhas. Que munhecão. E tu passa a mão nele. Por exemplo, o cinegrafista da Globo foi arranhado pelo leão. E teve que ir pro... tomar vacina? Teve que ir pro hospital. É tudo. Mesmo? É. Não. Leão é leão, né, cara? É, Lion is Lion. 11-4, Megan Fox exibe anel de casamento passeio por Hollywood. Quem? Megan Fox. Eu fiquei muito chateado. Eu dou um 6,5 pra essa louca aí, numa melhor das hipóteses. Eu no máximo 500. Maurício Pati, eu dou 2 pila. Cara, não vê que vocês veem nessa mina aí, cara. Ela é um bagulho, Maurício. Ela não é um bagulho, cara. Ela tem um par de olho verde só. Só isso que ela tem. É, bom é tu com o anel de casamento, né, Maurício? Meio-dia 32, Jennifer Aniston adota cachorrinho e ilusão. Essa aí eu acho fraquinha, cara. Essa outra que só é do clube do Remo, né? Essa é do clube do Remo. Eu acho bem fraquinha. Não, cara, essa boa. Não, ela é fraquinha. Essa é ex do Brad Pitt, não é? É, essa aí. Fraquinha, fraquinha. Ela é demais. Mas que fraquinha. É do Friends aquela, lembra do Friends? Ah, mas ali ela era, né? Agora ela já tá um pouco mais... Ah, tu prefere agora? O Cajim, quando dá uma desandadinha, é que ele gosta. O Cajim impressionante. Ele tá imitando o Girimum, cara. Ô, Cajim, para de imitar o Girimum, cara. 13h37, Lindsay Lohan vai às compras após ter prisão decretada. Ah, importante. A Lindsay Lohan foi decretado que ela tem que ficar 90 dias na prisão. 90 dias na cadeia. E ela foi no julgamento dela com um esmaltezinho. E escrito fuck you. É. No esmalte. Que beleza. Que legal. Né? Depois juiz, fica chorando, né? A Paris Hilton também ficou presa, acho que 30 dias, né? 30? Acho que sim. Aquele incidente lá na Copa do Mundo, Magnata. 14-3, Messi curte praia carioca com a namorada. Ah, fatores 50. Viu, ele era... passou fator 50. Viu as fotos. Pontinho branco na praia de Copacabana. É o Messi. 15-14, Gisele Bündchen vai com o marido à loja de móveis na Califórnia. Ah, casou, já quer comprar tudo móvel casa. Novo. É, tudo novo, tudo novo mesmo. 16-16, integrante do Jonas Brothers sai pra almoçar com os avós. Opa, é um Jonas. Pô, são os piada, cara. Tem 14 anos os Jonas Brothers, cara. No deixa os Jonas. Avós. No caso aí, são os Jonas Grandmother. 17-5, Letícia Brickhorn. Brickhorn. Cara, a partir de agora, tu tá proibido de errar o nome desta moça. Não, mas eu não. Brickhorn, que tem um pé 44 maior do que meu. Que eu vou fazer se a Letícia Brickhorn... É que tu tem que saber quem é ela, cara. Não, mas ele não sabe, quem é. ele sabe, tá se fazendo. Letícia Brickhorn vai à praia com o namorado. É Brickhorn. Hã? Royer. Ele não aguenta, né? E agora, questão de... Ah, o Girimum. É igual o Girimum. 5 minutos atrás. Cinco, Peter. Não mais que isso. Cinco não mais. Cinco minutos atrás era 6h18. Minutos atrás, não mais do que isso. Gwyneth Paltrow passeia de mãos dadas com a filha. Que amor. A Apple, né? O nome dela é Apple. Legal. Gwyneth é um nome bonito. Apple. Muito legal. Bacana, muito legal. Bom. Vamos ouvir o Davi Coimbra. Vamos ouvir o Davi Coimbra, claro que sim. Eu já falei bastante, vocês já me ouviram. Mas o que mais, Davi? O que mais? Davi, começa pela África do Sul. Começa pelo país. Vai ter Copa no Brasil? Uma análise sociológica. Depois de ver a África, dá pra fazer uma Copa no Brasil? Pois é, tem o seguinte, tem problemas na África do Sul. Certo? Que não tem aqui. Que são insolúveis, então eles não resolveram. Tipo? Né? Os estupros? Estupros. Tem 55 mil estupros por ano na África do Sul, né? Que loucura. Isso dá quanto por dia, meu? 55 mil por ano, dividido por 365. O Maurício vai fazer isso agora. Vai parar tudo, Maurício? Tudo que ele tá fazendo. Porque até me interessou. Mas tu sabe que essa questão da violência, eles fizeram o seguinte, eles constituíram 56 tribunais especiais só para julgar delitos relativos à Copa do Mundo. Quaisquer tipo de delitos que tivessem a ver com, minimamente, com a Copa do Mundo. 56 é... 150 estupros por dia. Caraca, meu. Então é o seguinte, um jornalista italiano teve um celular roubado lá. 6 por hora. O Potter também teve, né? O Potter foi. Ele, na verdade, tava jogando bola lá em Porta Elizabeth. Ele foi malandro. E perdeu relaxado. O celular e aí os caras pegaram o celular dele. Mas devolveram sem o chip. Devolvaram. Sem o chip. É. Cobraram pra devolver. Cobraram pra devolver. A polícia. A polícia, cara. Né? Pois é, tem então, muito a ver com o Brasil, esse né? Esse tipo de coisa, né? Então, e aí esse cara que teve o celular roubado, né? Os caras prenderam o cara que roubou o celular e ele foi pro tribunal. O tribunal julgou todo mundo que tinha algum crime a ver com a Copa em 48 horas. Aí o juiz disse o seguinte pro cara, olha, o senhor sabia que nós estamos sendo observados por todo mundo aqui, por causa da Copa do Mundo, né? E esse crime que o senhor cometeu, um crime de lesa pátria. Se o senhor não fosse primário, o senhor é primário, eu condenaria 20 anos de cadeia. Como o senhor é primário, eu vou lhe condenar 5 anos. O cara tá preso, vai ficar preso por 5 anos porque roubou um celular. Mas tá certo, né? pelo contexto da jogada, exatamente. Né? Exatamente. É então, esse tipo de coisa, por exemplo, eles não resolveram, mas minimizaram, né? Esses estados lá são... Mas peraí, pra ver se eu entendi. Se tu rouba ou se tu faz alguma coisa com alguém de fora, algum jornalista, ou enfim, algum turista, alguma coisa do mundo... Vai pra esse tribunal. Eles podem continuar se estuprando entre eles, lá que... Em tese, sim. Tá beleza. Um estupro, por exemplo, a fiança no caso de estupro é... 150 dólares, uma coisa assim, tá? Aquelas meninas que foram presas, aquelas holandesas lá do Potter, que eu chamo, né? Por causa de propaganda irregular, foram 2 mil dólares a fiança. Então, bom, isso é uma questão interna, vamos dizer assim, né? Mas as estradas deles são ótimas, os aeroportos são ótimos, nem todos os estádios são bons. Não, eu vi, né? Uma coisa que me chamou a atenção, cara, eu tava vendo um jogo, acho que das oitavas de final. E o estádio, eu li esses tempos agora, com a história da Copa no Brasil e tal, que todos os estádios deveriam ser obrigatoriamente cobertos. Sim. Tem estádio lá que não é... O Ellis Park, de Brasil, jogou, por exemplo, um estádio muito ruim. E não é todo coberto, né? O que é um estádio ruim comparado a um estádio que a gente conhece aqui? Não, mas eu me lembrei do Beira-Rio, que vai ser a sede do o Beira-Rio... A sede em Porto Alegre. Quer dizer, os caras exigem que o Beira-Rio seja coberto, né? Essa é a exigência primeira, né? Da FIFA, que o Beira-Rio seja coberto e tal, pra... Eu vi estádios lá na África. Mas acho que é coberto as arquibancadas, não o gramado. É. Não, mas arquibancada mesmo. Arquibancada, os caras mostraram aquela visão de cima, sabe? Uhum. O estádio aberto, só tem uma partezinha, que nem o Beira-Rio. Tanto que teve jogo que choveu e a torcida teve que sair do relento e se vai esconder. Aberta a parte da arquibancada. O estádio Rustemburgo, onde eu fui, Rustemburgo é uma cidade interior ali, 140 quilômetros de Joanesburgo, 120, 140. É um estádio aberto e um estádio muito ruim. Sediou a Copa. Mas o pior estádio que tu ouviu falar lá da África é comparável ao estádio do Atlético Paranaense em Curitiba? Não, assim, ó, o pior estádio, mas esse de Rustemburgo e o Ellis Park. Se o Beira-Rio gastar uns 30, 40 milhões, vai ficar como eles. Mas não vai ficar bom. Entendi. Mas não precisa botar E eu tô dizendo isso, assim, ó, tu tá chutando. Não, eu tô dizendo isso com base em depoimentos que teve lá de engenheiros que participaram, que analisaram. É 30, isso. 40 bilhões pra ficar ruim. Pra ficar ruim. Pra ficar meia boca. É, pra ficar ruim. Ô, Davi, a solução era botar abaixo e construir novo. Ah, o ideal seria isso, claro. Ô, Davi, o Ricardo Teixeira ontem no lançamento da Copa do Brasil, na África, né? Falou que o problema principal do Brasil são os aeroportos. Ah, o aeroporto em primeiro, em segundo e em terceiro lugar, que é a prioridade. É porque nenhum aeroporto no Brasil tem as condições que eles têm lá. Por exemplo, tá? No aeroporto de Joanesburgo, o avião pousa com uma suavidade impressionante. Eu fiz vários voos ali, né? Por causa desses deslocamentos e tal. E aí eu tentei me informar por que isso acontecia. A pista é comprida, cara. Então, os aeroportos aqui não têm essas condições. O Salgado Filho, por exemplo, a pista é curtinha. É. E o de São Paulo? Não, o de Congonhas é absurdo. Então o piloto, o que tem que fazer? Quando ele toca no chão, ele tem que puxar. Já sai freando. E lá não, lá é suave o pouso. Vai longe. Que ele ainda desce acelerando, né? Pra ser mais suave o pouso. Claro, o pouso tranquilo. Não sente, estranho, como os caras são. Será que os pilotos são melhores? Não. Tanto que os ex-pilotos da Varig, por exemplo, são considerados alguns dos melhores do mundo. Muito bem treinados. Porque as pistas são curtinhas aqui, né? Talvez. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Agora, tem, por exemplo, isso, né? O nosso aeroporto, que é o Salgado Filho, essa questão, por exemplo, da neblina, que não tem equipamento, né? E outras coisas também mais, tá o tempo todo fechado. E a Copa vai ser em julho, como sempre é em julho. Ou seja, é a nova aí, época. Vai ser no inverno de novo aqui, né? Pois é, mas assim, ó, aeroporto se resolve, estádio se resolve. Tem algumas coisas que tu não consegue resolver. Trânsito. Em Joanesburgo, a gente pegou um engarrafamento de 3 horas lá, né? Tá, mas não tem metrô aqui. Podia construir metrô. Não, aí. Mas não vai se construir. Porto Alegre, não vai tempo, ter. Não, né, vai se construir. Não, tempo. Tempo dá, mas não se constrói. Anos. Não se constrói. É real aquela história que não tem transporte público lá por causa do apartheid. Era para os negros não se movimentarem na cidade. É que assim, ó, como é que era no apartheid? O apartheid faz 15 anos que terminou. Tem muito pouco tempo, né? Muito, muito reflexo. Então assim, ó, não existe ônibus em Joanesburgo. Eles tentaram fazer linhas de ônibus, mas não... Agora que eles vão tentar recomeçar. E não teve para os negros não se mexerem, né? Não saírem dos guetos. O que tinha? E que tem ainda? São vans, que não são vans oficiais, é tipo aquelas do Rio de São Paulo, irregulares e tal, que os caras, os pobres, vão lá e circulam ali. Não tem sistema de ônibus, o táxi é muito precário. Se tu vai para um lugar de táxi, tu não sabe se tu consegue voltar. Então tu não tem como te movimentar. Em Joanesburgo, tu só se mexia mesmo com carro. E a mão inglesa, né? Uhum. Lá direito a direção. Mão inglesa. Né? Então é muito complicado para nós mesmo, né? A gente que estava circulando na cidade, né? Era muito complicado para se deslocar, para se movimentar na cidade. Então agora eles estão tentando fazer com que criar linhas de ônibus e dar as linhas de ônibus pro pessoal que controla as vans, que é uma máfia. Inclusive deu morte lá, né? Porque evidentemente que os controladores das vans não queriam entregar, não queriam linhas de ônibus, né? Sim. Claro. Então apedrejava os ônibus, né? Da esse problema todo. Então eles estão tentando fazer isso, entregar as linhas pros controladores das vans. Cara, que pepino. O Brasil já é difícil de lidar, mas a África é mais complicada. Nesse caso aí, eu acho que o Brasil tá na frente. Por exemplo, eu fui pra... os brancos, a gente não vê circular na rua. Os brancos, porque eles têm medo de ser assaltado, de roubo, de estupro, essas coisas todas. Então virou um apartheid ao contrário. Ao contrário, nos bairros brancos eles ficam dentro das casas com muros altíssimos, cara, mais altos que os nossos. Assim. E casas com muros altos, com cerca eletrificada, aquela coisa. Mas como é aqui. Mas é assustador. E, por exemplo, eu fui pro downtown, pro centro da cidade, onde agora é um bairro negro, centro. Uhum. Né? E aí o seguinte, tu anda 45 minutos de carro e tu só vê negros. Só negros. E negros pobres, evidentemente, né? E eles ficam te olhando, tu é um cara completamente diferente deles, e tu te torna, de certa forma, um alvo. Uhum. Entende? Então tu sente aquela tensão, diferença, sim. Entendeu? E a tensão que gera. Mas não tem como dar uma banda a pé, por exemplo, ali. No centro não é recomendado. Não é recomendado. Porque se tu andar ali a pé com um branco ali, é certo que tu vai. Alguma coisa vai acontecer. Tu vai. O Potter mesmo andou lá pra fazer matéria pro Patrola. E disse que ele entrava nas lojas, porque várias vezes ele se sentiu na iminência de ser atacado, né? Caramba! Então tem todas essas questões aqui. Mas isso tu tá falando de uma cidade, né? Que é a maior cidade. A mais problemática, que é Joanesburgo. Tranquilamente. Durban, Cape Town. Durban é uma maravilha, uma cidade maravilhosa, assim, uma cidade. Porto Elizabeth, assim. Né? É até meio parecido, assim. Com punta, assim. Mas o povo, mas é uma cidade grande. Só que Durban é o seguinte, Durban ela é uma cidade de 2 milhões e meio de habitantes, é muito maior que Punta del Este, maior que Porto Alegre, né? E ela tem 1 milhão e 300 mil Zulus, que lá era a terra dos Zulus, né? Uns 800 a 1 milhão de indianos, é a maior cidade indiana fora da Índia. Bom! Né? E ali daí uma outra pequena colonização de outra origem e tal. E as pessoas ficam muito divididas ali. Tem bairros indianos, que são só indianos, os zulus. Mas a violência não é tão grande. Existe também. Mas as pessoas se misturam mais do que, por exemplo, em Joanesburgo, né? Que é uma cidade maior. Agora, é uma coisa, o Brasil, o grande patrimônio do Brasil, que é um patrimônio, vamos dizer assim, de legado da mistura de raças, é exatamente isso, a miscigenação tranquila, tolerante que existe no Brasil, cara. Que não existe em nenhuma outra parte do mundo. Porque, né, nos Estados Unidos, tem gente de tudo quanto é lugar, mas tem guetos. O bairro dos irlandeses, o bairro dos italianos, o bairro dos chineses, né? Aqui convive todo mundo junto. Aqui todo mundo convive. Isso é uma grande vantagem. Agora, tem o seguinte, o Estado aqui é pouco atuante. Lá, por exemplo, tu vê negros com uma condição social e econômica muito melhor do que qualquer outro. Tu vem em restaurantes de luxo, por exemplo, tu vai lá, tu vai ver negros ali, negros com Mercedes-Benz e tal. Aqui tu não vê. Por que tu não vê? Porque aqui o Estado não investe no pobre, entendeu? Eu não tô dizendo no negro, eu tô dizendo no negro, porque o negro era o pobre, né? Era o discriminado. Tá certo, uhum. Aqui existe uma discriminação estatal contra o pobre, entendeu? Boa. Então, se tu tem... Lá eles estão, por exemplo, fazendo educação, investindo em educação. Isso faz com que o cara se alce, né? Sim, então, de repente, o cara claro, tá, ele tem as mesmas condições do que o cara aqui. Até o lance das cotas, né? Sei lá, aqui a discussão... introduzir cotas nas universidades é investir no pobre, entendeu? É, mas a cota ela é uma solução paliativa para um problema que tu resolve de cima para baixo. Quando tu tem que resolver de baixo para cima. Porque se tu dá uma boa educação básica e secundária pro cara que é pobre, ele não precisa de cota. Não vai precisar de cota, com certeza. É? Educação gratuita, de nível, de boa qualidade, faz com que o cara que seja pobre, negro, índio, cacete, que seja lá o que for, quando ele chegar na hora do vestibular, ele tá em iguais condições dos outros. Isso aí. Né? Eu só estudei em colégio público. E naquela época os colégios públicos eram muito bons. Eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Quando cheguei no vestibular, eu cheguei bem, né? Como era antes, o Julinho de Castilhos, o Piratini, onde eu estudei, era muito bom. Né? E outros colégios públicos, Instituto de Aplicação, aqui em Porto Alegre, né? Ô, queridos, 25 para 7, tá na hora de fazer o show do intervalo. Aliás, já passou da hora. Vamos que a gente fica ouvindo o Davi... Não! Fica ouvindo o Davi Coimbra, fica aqui enebriado por este clima cultural que o Davi empresta ao programa e acaba esquecendo do tempo. O Potter tá louco pra entrar da África. O Potter que espere lá na África. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Vou deixar só no ar uma manchete pra vocês aqui pra volta. Argentina propõe dia do filho da puta. Voltamos em seguida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida com o melhor som do FM e para todo mundo pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos agora para fazer o Bola nas Costas, doutor Alceu. Tudo bem aí, doutor Alceu? Doutor Pepe. Vamos falar com o Potterzinho então. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas Costas. Fala, doutor Alceu. Mas credo, doutor Davi, tá de volta. Que saudade, doutor Alceu. Doutor Davi, que abraço aqui. Bonito, hein? Como é que tá a dona Neuza? Tá na África lá, ficou ainda. Ela tá na África. Ela ficou pra ver a final, doutor Davi. Ah, que maravilha. Esse cara tá fazendo um safari no Congo agora. Vai ficar até acabar. Eu até tinha visto uma pessoa parecida com a dona Neuza por lá. Deve ter pisado. E eu pensei, olha só, Potter, parece a dona Neuza. Eu disse, e era mesmo. Ela tá lá com seguranças, né? Isso. Não, é o sobrinho do Ricardo. É o Ricardo. Mas eu vi ela também com os negros altos, fortes. É, parece Udo. Que é segurança, né? Coisa é violenta. E eu não consigo falar com ela, doutor Davi. Ah, mas a comunicação é difícil. É, o celular não pega, ela deixou o carregador aqui em casa. Ah, acontece. A prova disso é que nós temos aqui, a prova da comunicação difícil, nós temos o Potter aqui na linha agora. Quer ver? Olha só, fala aí, Potter. Alô, som. Testando, um, dois, tá, olha agora a dificuldade. Deu certo, agora deu certo. Olha a dificuldade da comunicação. Tá, e aí, Potterzinho, estamos com o Davi Coimbra aqui já, tudo bem, meu. Gente? Pois é, cara, eu tava escutando antes vocês, porque vocês não sabem, eu sou um ouvinte de vocês aqui na África do Sul, né, cara? Fico escutando o programa, me deleitando. E é bom aprender a participar do Pretinho em silêncio, sabe? Só ouvindo, né? Porque aí me dá vontade de falar um monte de coisa, né? Exatamente. Potter, eu tô com saudade de ti, Potter. Eu também, Davi. Eu lamento pelo Davi Coimbra. Lamento por Davi. Não fico com ciúmes, Porã. Não fico com ciúmes. Pois tem pra ti também. É presente, tem pra ti. Estavam bem juntinho aí, tão com saudade já. Eu lamento que o Davi Coimbra não possa ter conhecido, não pôde conhecer, né? Cape Town, Cidade do Cabo. Eu lamento. É verdade, eu queria muito conhecer. Com a Cidade do Cabo. Tu tá em Joanesburgo, né, Potter? É, já voltei pra casa aqui, pra nossa casa. E aí tá, aqui já tá frio, né, cara? 8 graus, subiu 3 graus a temperatura, mas ali fora tem um vento que deve estar beirando a 0 grau. Eu sei que é isso. Vocês viram que o Platini passou mal hoje à tarde? Um brasileiro, salvou ele? Não vi. Não vi, o brasileiro salvou ele? Olha, um brasileiro salvou ele. É, o Platini passou mal, ele tava onde, Roberto? Jantando no restaurante Pigalle, no bairro de Sandton, no complexo de Nelson Mandela Square, um dos melhores restaurantes da África do Sul. E aí, daqui a pouco? Apagou. Caiu da cadeira. Caraca. E o Cláudio Carneiro, que é diretor da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, que está aqui do nosso lado, Cláudio Carneiro, né, no estúdio, aqui do lado da RBS. E ele foi lá, socorreu o Platini, deu um beijinho na boca, né? Aquela respiração boca a boca. Mas parece, pela informação inicial, até por isso que eu tô brincando, né? Que foi só um susto. O Platini ficou o dia inteiro sem comer, aí passou mal, tá gripado, com febre. É que é muito estresse aqui, né, Potter? É reunião o dia inteiro, é viagem, porque é jogo pra lá, pra cá. Então, e o clima é muito ruim, né, Gabardo? Essa altitude e a... E o clima seco, né, cara? É muito, muito... Pra quem não tá acostumado com isso, é muito adverso, né, cara? Sabe que eu tive um problema aqui, Davi? Acho que você teve também, né, do sangramento no nariz. Todas as noites. Eu acordo toda madrugada muito com seco, sangue, né? No nariz. Eu vou lá pra suar o nariz, achando que eu tô gripado, né? Aí passa o papel ali, é sangue, não para de sair sangue do nariz. É verdade, é, e tem gente que sai sangue... Tem gente que sai sangue da boca também, tem... Tem outras coisas assim também. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, mas eu tava ouvindo o Davi falar, porque uma cidade. Aí que tá, né? A gente pensa, quando a gente fala assim, tá, como é que é a África do Sul? A pergunta não é mais. Eu acho que não é essa, assim. A pergunta é como é que é tal cidade? Porque, como o Brasil, cada cidade tem uma cara. Florianópolis é diferente de Joinville, como é diferente de Porto Alegre, como é diferente de Caxias, de Santa Cruz. Caxias... E o Davi falou muito de Joanesburgo, enfim, é a cidade que recebeu o jogo inaugural e o jogo final, né? É em Joanesburgo. É, tem então, dois estádios, né? Essa é a nossa dúvida, a nossa pergunta de saber, meu, como é que os caras conseguiram fazer uma Copa do Mundo numa cidade tão caótica, né? E, enfim. É uma São Paulo. Com medo, assim, mas São Paulo com muito mais medo, melhor, né? Que São Paulo também tem medo, né? Mas é mais ou menos isso, assim, sabe? É difícil de caminhar. O Davi contando do centro da cidade. Eu fui lá pra pegar um ônibus pra poder vir pro Soccer City, porque ônibus aqui, tu vê um ônibus, tem que tirar foto de ônibus, né? Porque não existe. E aí eu fui pegar o ônibus lá e aí, cara, eu me senti, assim, absolutamente acuado, assim, sabe? Porque os caras olhavam pra mim, tá, o que tu tá fazendo aqui, né? Pergunta antes de tudo é essa aí, né? E aí eu passava assim, aí tinha um grupo de 4 ou 5 pessoas. Tinha um grupo de 4? E aí eu passava, eles vinham atrás. E Espanha e Holanda? Não, 4 ou 5 pessoas. Espanha e Holanda, qual é a expectativa aí? E eu vi uma história do Puyol pelado. O que que é isso? Não. Ah, é as galinhagens aquelas, né, cara? As galinhagens aquelas. Não tem nada demais. Quando entrou a rainha ou a princesa lá da Espanha no vestiário, o Puyol tava tava saindo do banho. É aquela toalha, cena clássica de vestiário, exatamente com uma toalhinha, assim, aí ela viu ele de toalha. Só porque é da família, né? Real. É, só porque é da rainha, da família real. É, porque mulher entra toda hora lá no vestiário, no repórter, essas coisas. Assim, o negócio, e tu tem acontece. Alguma informação de vestiário, Potter? Aquela pergunta que tu gosta de sempre fazer pro No Bola nas Costas? Fez aí, Potter, deu uma conferida. Diz que o que. O Anelka? Né? Não, diz que o vestiário da Nigéria é o mais forte. O vestiário da Nigéria é o. Tem a maior média. Mais forte. É a maior média. Melhor que Gana, que África do Sul. Não, que Dinamarca. Tem aquela o pessoal, os africanos, os sul-africanos, contam pra gente que os nigerianos são, nesse quesito, considerados os africanos da África. Exatamente. Os caras de Moçambique, é o Egito. O Egito e Marrocos são japoneses. Ah, tá, os caras de Moçambique falam assim: pala, pô, chegaram os nigerianos. O Potter tá bem entendido, né, no assunto. Pesquisou. Tá pesquisando pesquisou aí, bem, hein, Potter? É falta do que fazer. É porque aqui tem muito estupro, né, cara? Aqui tem muito estupro, né? Muito crime, né? Desse tipo, sim, assim, sim, né? Sim. Então tem que me falar. O cara vem vindo, eu pergunto, é nigeriano? Ele é? Eu, ai, ai, ai, já complica. É. Mas os nigerianos... Ai, ai, eles são para o hotel. Não, diz que são donos de máfias aqui, né? Os nigerianos, eles falam com sotaque, né? Então quando eles se chamam assim, é, Bora. Quer dizer, é, brother. Quer dizer, é, brother, né? Né? Tu sai correndo. E tem aquela famosa frase do Galvão Bueno, né? O Galvão Bueno que ensinou isso, né? Olha o Canu, ele é perigoso! Isso tem dois sentidos. Tá bem, Potterzinho. Então era isso. Obrigado por mais uma participação. Vai estar com a gente segunda de novo, né? Sim, estarei. Potter, sabe onde a gente vai estar amanhã, Potter? Cada vez que o Fetter fala, tá bem, Potterzinho, eu sempre penso assim, foi uma merda a minha entrada. Não, querido, não é isso, cara. Tá bem. Não, cara, tirar esse guri do ar, tá uma merda. Não, cara, tá bem, tá bem, gurizinho. Gastamos dinheiro com esse guri, de nada aí, cara. Olha só, segunda-feira tá certíssima a qualidade de som pra gente, e no domingo, depois da final, cara... Depois da final, Almir, quem estiver no ar na Gaúcha, eu vou tentar alguma coisa de mix zone pra ver se a gente consegue entrevistar os holandeses. Tá exibido. É que eu tô 40 dias, né? 40 dias eu tô misturando. Potter, sabe onde a gente vai estar amanhã? Amanhã tem balada do Pretinho em Farroupilha. Aonde? Farroupilha. Em Farroupilha. Estaremos amanhã na balada do Pretinho. Tamo te esperando, meu. Inveja. Potterzinho, beijo, te cuida aí. Em Gravataí eu vou estar, viu? Um beijo pra você. Gravataí é no dia 17, Potterzinho. No outro sábado. Isso aí. Tá bem, obrigado, beijo. Tchau, valeu. Tchau, tchau, tchau. Cara, queria agradecer o pessoal da Vinícola Perini, que não para de nos tratar bem. Pô, é verdade, Maurício. É impressionante, cara. Mandaram mais um Merlot do JP pra nós aqui. Isso é culpa do doutor Alceu, né, doutor Alceu? É baba bem, pé. E na... assim, veja bem, não é uma garrafa de Merlot. É o bag in box. É o bag in box. São quatro garrafas de Merlot, na verdade. Dentro dessa caixa bem que acondiciona bem o vinho. Muito prática. Hoje eu vou dormir bem tranquilo. É a tua própria pipa. É a tua própria pipa, né? É abrir a torneirinha. É pra acompanhar a Holanda e Espanha no domingo. Se o KG conseguir esperar até domingo, né, KG? É, vamos ver. Acabar com 4 litros. Então, um grande abraço pra Vinícola Perini, que é de Farroupilha. Que é de Farroupilha. Onde estaremos amanhã com a balada do Pretinho. Só pra tirar do suspenso aqui a manchete, um sindicalista argentino propôs o dia do filho da puta. Porque ele justificou o seguinte: na Argentina houve um montão de hijos de la putana. Por quê? Disse Luiz Deliá. A data que ele propõe aqui pra este dia é o dia 2 de agosto, dia do nascimento do Videla. Ah, sim. Que é o Jorge Rafael Videla, ditador argentino. Isso. E aí ele ainda segue aqui por diversos processos. O cara responde, o Videla responde por diversos processos por crimes de lesa humanidade. E ele ainda diz assim, ó: na Argentina, sobretudo na década de 90, houve um montão de filhos da puta. Os ex-presidentes Menem, Dualde, De La Rua, o Fernando De La Rua, o ex-ministro Domingo Cavallo, poderia citar 150, 200, 300 filhos da puta clássicos aqui na Argentina, sustentou o sindicalista. E ainda diz que escolheu 2 de agosto porque é o dia que nasceu o grandissíssimo filho da puta, o Jorge Rafael Videla. Alguém sabe que... Cara, tem que instituir no Brasil também, cara. Não, o Médici, eu tava pensando no Médici. Ah, no Brasil, no Brasil a lista. No Brasil a lista de filhos da puta é muito grande. O Médici, além de ser gaúcho, é torcedor do Grêmio. Tá, não, então tá. O Geisel, Não, não, não fala mal do Figueiredo. Não, tá bom. O Médici é meu herói. Bom, tá bem. Ô, Davi, a história é aquela da Fátima Bernardes lá, Davi. Ah, da Fátima. Ah, Fátima. Dunga, Fátima. Alex Escobar. Não, porque circulou, né, na internet, teve gente que noticiou tal que a Fátima Bernardes teria sido expulsa da concentração pelo Dunga, tal, aquela coisa. E que, não, mas eu tô aqui porque eu tenho uma exclusiva, eu tenho direito exclusivo e tal. Nada disso aconteceu, né? É. Nada disso aconteceu, é evidente que não. E ela é querida. Ela é querida. Muito querida. Eu conheço ela de bastante tempo. De outras copas e outras coberturas, né? Assim, e ela tocou muita vuvuzela por lá, será? Não tem que perguntar pra William. Porra, que isso, cara? Cara, é uma pergunta completamente descabida, né, por exemplo? Uma falta completa de respeito para com a colega, para com a mulher, para com a mãe, para com a profissional. Mas o William não tá aqui nos ouvindo, tá lá na África. Mas eu tô. Ela ouve. Não, e aí o seguinte, eu contei isso que ela tinha dito. Eu disse, pô, olha só, disseram que eu voltei pro Brasil, porque chegaram a dizer que ela tinha voltado pro Brasil, porque tinha ficado doente. Eu não só tô aqui, como nunca nem falei com o Dunga. Imagina pedir exclusiva. E ela até contou, disse assim, pô, o pessoal quando fala em exclusiva... por exemplo, nas outras Copas, a Copa de 2002, que o Brasil ganhou, que era o Luiz Felipe deixou solto. Era, tanto que eu fiz exclusivas com o Ronaldinho, com outras, vários jornalistas faziam. E o que fazia a Fátima Bernardes? Ela ficava subindo e descendo no elevador do hotel onde estavam os jogadores brasileiros, encontrava algum ali e marcava uma entrevista, né? Pô, qualquer um podia fazer isso. Sim, claro. Entendeu? Mas o Dunga não deixava, né? Não, não existia. A concentração do Brasil era fechada. O Dunga encastelou a seleção. Isso, né? Em 2010. 2002. Agora. 2002 ela fazia isso. 2002 aconteceu 2010, isso. Em 2010, 2010 o Brasil geral. Tava totalmente fechado, não tinha? E aí ela disse: não, nunca falei com o Dunga. Realmente ela não tinha, porque a gente não tinha nem acesso ali ao hotel da seleção brasileira. E aí eu escrevi isso e muito. O que eu acho curioso isso, assim, que esse negócio assim, não, porque o gaúcho, Dunga, o gaúcho. Acaba nós aqui, isso é uma idiotice. É uma idiotice, né? E outra coisa, a forma como o Dunga se comportou em alguns episódios, sobretudo aquele da coletiva, que eu tava lá, tava vendo, e fiquei muito perplexo com a forma como ele se comportou. Foi uma forma mal educada, né? Mas foi uma forma de reação, né? Mas reação ao quê? Não foi uma reação à implicância dos jornalistas brasileiros desde... Ninguém implicou com nada, era uma coletiva normal, era a segunda... Não, mas eu tô falando que isso é um lance, é uma ira acumulada desde a convocação, desde... Mas qual é o técnico que não é criticado, Fetter? O Luiz Felipe não foi criticado. Mas é que cada técnico tem uma personalidade. Mas aí tu tá ocupando um espaço... de um cargo, de certa forma, público, que apesar, como nós, a nossa empresa é privada, nossa, mas o nosso cargo é público. Certo. E tu tem que saber se comportar. Tu tá diante da imprensa do mundo inteiro, com a tua entrevista sendo transmitida para o mundo inteiro mesmo, literalmente. Sim, é, de repente, o Brasil, tu começa, né, a dizer, cara, palavrão. É. Pô, no mínimo é uma falta de educação, né? No mínimo falta de educação. Para não dizer coisa e pior. Tu ouviu lá, porque eu não, eu fiquei assim, vídeo, não, quando eu vi direito. Aquilo, quando eu vi, eu tava lá. Chegou a ouvir os palavrões? Não, a gente viu ele balbuciar aquilo, né, que sussurrar, resmungar aquilo. Eu disse, eu não acredito que esse cara tá fazendo isso. E com os outros jornalistas lá, disse, olha, ele tá fazendo aqui. Porque continua entre uma pergunta e outra, ele continuava fazendo aquilo. Isso. Né? Apareceu menos, eu acho, aqui do que o que aconteceu. Olhando pro Escobar, assim. É, lá pra cima, a gente não sabia direito. E aí ficou todo perplexo. Tanto que eu fui falar com o Escobar, o que aconteceu? Eu disse, eu não sei. Disse o Escobar que estava falando com o Tadeu Schmidt no telefone. E respondeu negativamente a uma pergunta do Tadeu Schmidt, sacudindo a cabeça porque estava no meio da entrevista coletiva do Dunga, e o Dunga viu essa cena durante uma resposta dele, coincidiu do Escobar estar sacudindo negativamente a cabeça, e ele se irritou e perguntou, algum problema? É. Tipo, não gostou da minha resposta? Sim, mas tudo bem, até aí tudo bem. Foi estopim da história. Mas aí tu continua. Mas além disso, o comportamento, vamos dizer assim, do Dunga, não só nesse episódio aí, mas o comportamento, às vezes grosseiro, às vezes mal educado, implicante, né? Quer dizer, ele tratou, diz assim, ah, mas ninguém teve privilégio. Realmente, essa questão, por exemplo, do privilégio, tá colhendo. Pra mim, como repórter de jornal, que é como eu tava lá, vamos dizer assim, ter exclusivo ou não ter exclusivo, nesse caso não fazia a menor diferença. Se alguém tivesse ou não tivesse privilégio, também não, pra mim não faz diferença, entendeu? E como pra maioria dos jornalistas. Agora, eu acho o seguinte, ó. Tu tratar mal a todo mundo pode ser algo, entre aspas, democrático. Mas não é a melhor forma de se comportar. Sim, certo, sabe? Claro, não é a melhor forma de se comportar. Sobretudo, como eu disse, pra alguém que ocupa um cargo público, assim, de projeção, que tá lá. Não está representando o Rio Grande do Sul, porque ninguém representa o Rio Grande do Sul, não existe isso. Mas é aí quando os gaúchos aqui ficam falando, não, porque um gaúcho, e ele tá sendo sincero, tá sendo isso, tá sendo aquilo, é uma besteira, né? É uma bobagem. Porque então, o Luiz Felipe é gaúcho e não fez metade do que o Dunga fez, né? É, e aí fica esse clima ruim. Ele levantou ruim, a taça, né? Ele levantou a taça. E fica esse clima ruim, sabe? Acabou foi lamentável, ficando... foi lamentável. O que ele fez aqui. Cara, a gente precisa dar uma checada aqui na hora do. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 40 segundos. Tem tempo. Vamos continuar, mas só para completar o negócio da Fátima Bernardes. Né? Aí aconteceu o seguinte, teve uma reação das pessoas, comentaristas do blog, e ela chegou para mim e disse, pô, eu li os comentários do blog, que encrenca que você arrumou, ela disse, ela veio dizer, né, porque ela leu. E aí se assustou, aquele negócio, não, porque o tal, porque o gaúcho, porque o Dunga. Quem amor. É que vai ser campeão, Davi? Espanha ou Holanda? Ah, sei lá, o povo diz que é Espanha, né? Não. Tu diz o quê? Tu que viu. Ah, eu acho que o jeito da Holanda jogar me parece uma forma mais sólida. Né? Mais sólida, assim, um time acho. Mais sólido que a Espanha. Mas a Espanha é um belo time, né? Mas só jogou bem mesmo contra a Alemanha. Deixou muito a desejar na Copa. Uma injustiça a Alemanha aí pra final. Né? Aqui também, em algum momento, a Alemanha ia ter que jogar mal, né, cara? Jogou bem, jogou muito mal. É um time jovem e vai incomodar aqui no Brasil. E aqui no Brasil vai estar na ponta dos cascos. E esses times todos aí, a Alemanha, a própria Argentina, a Holanda, a Espanha, todos esses times aí são times jovens, cara. E o Brasil, quem é que fica dessa seleção? Ninguém. Fica ninguém. Robinho não fica? Robinho deve ficar. Robinho tem 28 anos. Talvez seja ele. Talvez seja o Robinho. O Kaká já. Não, o Kaká já fica, o Kaká acho que não. O goleiro fica, mas fica, aí. O legado da seleção é zero. É. Zero. De repente o Ramires. Talvez o Ramires. Sei lá. Não é ninguém, né? Não é exatamente um. Não é um grande jogador. Não. E o Josué tem muito que crescer também, né? O Josué. Cara, eu acho que era isso, né? Não vai dar mais tempo. Dá mais uma olhadinha aqui. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Então era isso. Esquema com essa mina do. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho durante esta semana que se encerra agora. Estamos indo embora e voltaremos na segunda-feira, à 1 da tarde. Obrigado. Amanhã tem Pretinho em Farroupilha. Amanhã tem Pretinho à 1 da tarde e às 6 da tarde no replay também. Valeu, obrigado, Davi. Seja bem-vindo de volta aí. É nóis. Bom final de semana. Hoje tem segredo. Tô saindo daqui no Professor Real, saindo do segredo. Valeu.